Quando as circunstâncias encobrirem tua visão, suas tentativas parecerem sem valor, quando todos dizem não vai dar, atingindo assim teu coração, creia, não desista, porque Deus fará. Não se deixe abater por uma situação, porque a última palavra, ela é do Senhor. Tua família não vai acabar, esse mar não vai te afogar. Erga tua voz, porque Deus fará. Deus fará um milagre em tua casa. Teus projetos, teus sonhos não vão morrer. Derramando o óleo da unção, ministrando a cura e o perdão, restaurando a aliança que um dia se perdeu. Porque a última palavra, ela é do Senhor. Tua família não vai acabar, esse mar não vai te afogar. Erga tua voz, porque Deus vai. Deus fará.